sabe demais. Desde o grande amor da minha vida, eu já tentei diversas vezes te afastar, mas sempre rola recaída. Minha rotina é assistir os teus status, na mão um copo de um whisky, na outra um cigarro. Se realmente você quer que eu beba bem, faz esse favorzão aí e me bloqueia, vida. Me bloqueia, vida. Eu não aguento mais assistir os teus stories. Saudade de você me dói, me dói. Me bloqueia, vida. Me bloqueia, vida. Eu não aguento mais assistir os teus stories. Saudade de você. Se realmente você quer que eu beba bem, faz esse favorzão.